amigos que ele procura viver. Lembrando a sua mulher e seus filhos, ele canta para esquecer. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou o seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Enquanto sua mulher escreve dia a dia, ele vai pensando em voltar. Para ele a sua maior alegria era seus filhos beijar. C'est à la fille qui le donne avant qu'il pense. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Merci beaucoup. Ser imigrante é viver longe da sua terra e sempre com saudade do seu lar. Olá, viva, bom dia, boa tarde, ou mesmo, boa noite. Boa tarde a todo o nosso auditório. Você está na escuta da rádio e toca lançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho das 17 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização está a cargo deste vosso amigo locutor, Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Aqui de Orléans, para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos imigrantes, vai um abraço, um beijinho para todos vocês, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês tivessem passado um ótimo final de semana. Vos desejo a vocês uma ótima semana com tudo e nada. Se está na estrada, muito cuidado, seja prudente, seja responsável. Se está no seu sofá, no seu descanso, um ótimo dia de segunda-feira, um ótimo dia de descanso. Se está no seu trabalho, um ótimo dia de trabalho. O que interessa é que vocês estejam bem e que interessa é que vocês estejam na minha companhia. Obrigado pela boleia que me estão a dar nesta tarde de segunda-feira, 28 de julho do ano de 2025. Uma tarde aqui um pouco cinzenta em Orleans, boas temperaturas, mas um dia de chuva, está um dia como os homens. Espero sinceramente que desse lado esteja bem melhor o tempo do que deste. Se estiver nas suas merecidas férias, boas férias para si. Obrigado a todos vocês. Podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias e para isso é fácil, barato e há direito a ouvir uma música. Basta ir à página Toca Lançar através da página Mala de Cartão. Ou então, se preferir, faça-o para a linha do WhatsApp 913 18 0788. Faço apenas até às 16 horas e apenas um pedido por ouvinte. Boa tarde para a nossa moderadora Marisa Gomes, que se encontra aqui na salinha de chat. Marisa, muito boa tarde. O nosso amigo Domingos também se encontra na salinha de chat. Boa tarde, amigo Domingos, e uma ótima segunda-feira para todos vocês. Para quem se encontra já na minha live, todas as minhas moderadoras, Teresa Fernandes, boa tarde, Marie Celeste, boa tarde, Salete Pinheiro, muito boa tarde, Rosário Correia, boa tarde, Rosário, Marisa Gomes, muito boa tarde, Marisa, e espero que esteja tudo bem com vocês. Nosso amigo Paulo Marco, boa tarde, Paulo, e obrigado também pela sua companhia. E a nossa amiga Maria de Jesus, muito boa tarde, Maria Jesus, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Quem se encontra também na rolagem, uma ótima tarde de segunda-feira e obrigado pela vossa companhia. Estes dois temas seguidinhos vão para todos vocês, para todos os nossos ouvintes, especialmente para os nossos imigrantes. Vamos a Portugal e depois prontinhos para o mês de agosto. Ou melhor, primeiro prontos para o mês de agosto e depois sim, Gabi e El Ringo. Vamos todos a Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vós. Jorge Carvalho Online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. Já em junho se começa a planear. Este ano é Portugal, vamos lá voltar. De avião ou de carro tudo se combina. Paragem obrigatória na bomba espanhola. Café com leite e croquetas e volta a dar a sola. Agosto vem aí. Faça sobrancelha. Todo mundo quer parecer estrela da telenovela. O tio Zé tira a t-shirt, barriga ao sol, com aquele bronze cor de frango no churrasco do rolo, na piscina do vizinho ou na praia da maré. Agosto vem aí, vem aí. Trazemos envelopes com euros contados para dar aos sobrinhos, todos já esperados. Jogamos dominó, sueca e malha, e o cunhado perde e ainda se baralha. Cada noite há bailarico, há sempre um flerte novo, mas este ano nada de sério. Agosto vem aí, vem aí. Vai tudo arrebentar. Vamos a Portugal, quero ver.

mais que fazer para te apagar do coração. Já tentei te esquecer, mas eu não posso. Quis amar outro alguém só para esquecer nossa paixão. Mas eu juro que é só de ti que eu gosto. Sempre que faço amor com ela, penso meu amor. Sempre que faço amor com ela, eu imagino o teu corpo junto ao meu. E quando estou nos braços dela, meu coração me diz que é somente teu. Sempre que faço amor com ela, ainda sinto nos meus lábios teu sabor. Banda Fusiforme, Nossa Senhora da Guia, tema este que dedica a todas as pessoas que estão a passar por um mau bocado. Muita força, muita coragem para todas vós. De joelhos vou, com um terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Céu, faz milagre para o irmão meu. Agradeço, de joelhos vou, com um terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. banda Fusiforme com este lindíssimo tema Nossa Senhora da Guia. Boa tarde, vai ao encontro da nossa amiga Rosa Marques. E ela que me diz para todos uma boa tarde aqui da Alemanha. Seu cinzento, beijinhos e uma boa tarde. Muito obrigada a Rosa Marques, obrigado por estar na escuta e obrigado também por estarem-nos a dar a informação do estado do tempo na Alemanha. Seu cinzento, pois é. E já estamos na escuta de um artista que estará presente dia 10 de agosto na festa do imigrante da rádio Toca Lançar. Estou a falar de Costinha, um famalicense. Costinha estará presente na festa do imigrante da rádio Toca a dançar com este bonito tema Abraça-me. Pois é, sintam-se todos abraçados por aqui por locutor Jorge Carvalho e apareçam dia 10 de agosto na festa do imigrante da rádio Toca Lançar em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Abraça-me como a sexta abraça o sábado. Abraça-me até que fique sem fogo. Abraça-me como daqui ao espaço e numa palavra daço depois fica o vazio que leva ao cansaço. No calor de um abraço, como quem chama por ti, que por meias palavras, que num golpe de asa, não me deixa cair. Abraça-me, abraça-me, o que tiver que ser, será. Abraça-me, abraça-me, o que tiver que ser, será. Abraça-me, como quem mata um desejo. Abraça-me, como o mais belo do mundo. Abraça-me, ao pé de ti não tenho medo, e no ouvido um segredo que me segura pelos dedos num lugar obscuro. Guardo segredos e num choro a sorrir que me segue pela estrada de mão cheia de nada que não me deixa cair. Abraça-me, abraça-me, o que tiver que ser, será. Abraça-me, abraça-me, o que tiver que ser, será. Abraça-me, o que tiver que ser, será. Abraça-me, abraça-me, o que tiver que ser, será.

Vamos então ouvir este bonito tema na voz de José Reza, Cola-te a mim. Aqui não tocam só grandes músicas, aqui também toca o seu coração. Quando te vejo dançar e olhas para mim com esse sorriso, já não sei como estar, fico fora de mim, perco o juízo. Acende-me esse fogo que se apagou em mim. Ensina-me esse jogo que trazes dentro de ti. Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar. Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar. É no teu fogo e eu quero arder. Prazer, cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar. Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar. É no teu fogo que eu quero arder. Cola-te a mim, cola-te a mim, e tu vais ver. Cada passo de dança o amor balança à nossa volta. É uma paixão a dois e o amor depois é paixão à solta. Já ninguém vai apagar a febre que se acendeu. Vamos os dois amar, tu és minha e eu sou teu. Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar. Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar. É no teu fogo que eu quero arder. Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer. Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar. Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar. É no teu fogo que eu quero arder. Cola-te a mim, cola-te a mim, e tu vais ver. E vamos ficar com mais um pedido, com mais uma dedicatória que nos chegou através do nosso amigo Luís Faria. Luís Faria, que me fez chegar a seguinte mensagem. Ele que me diz: bom dia Jorge, boa tarde Jorge Carvalho. Gostaria de ouvir Dá-me o Teu Amor na voz de José Ricardo para dedicar a Alice Santos com um grande beijinho. Luís Miguel Faria, Torres Vedras. Forte abraço. Muito obrigado, Luís Faria. Luís Faria, não tenho este tema na voz de José Ricardo, mas tenho sim na voz de Segundo Ato, com o tema Dá-me o Teu Amor. acordaste em mim. O sentimento mais bonito de sentir. Ai, só tu consegues transformar a pior tristeza nas maiores alegrias que tu a mim me podes dar. Amo-te. Porque descobri que és a mulher da minha vida. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Vida sem ti não faz sentido se não estás ao pé de mim. Ai, essa razão no meu viver. Porque agora sei que eu sem ti não posso estar e fazes parte do meu ser. Porque descobri que és a mulher da minha vida. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Amo-te, amo-te, dá-me teu amor. Pois aí, as músicas não param, os pedidos também não param de cá chegar. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou através do nosso amigo Paulo Marco, que me pede o tema de Nossa Senhora para dedicar a todos que se encontram aqui na live, para todos que se encontram na escuta da Rádio Toca Dançar no programa Mala de Cartão. Muito obrigado, amigo Paulo,

E foi assim que deixaste para trás este lindíssimo tema na voz de Marco Paulo, Nossa Senhora, a pedido também do nosso amigo Paulo Marco. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou através do nosso amigo Pedro Galdino. Ele que me fez chegar a seguinte mensagem ao 913180788 e ele que me diz... Jorge, muito boa tarde, tudo bem? Gostaria, se possível, dedicar à minha rainha Mariana a música de Marcos, Dono do Meu Coração. Um abraço de Pedro Galdino, Torres Vedras. Muito obrigado, amigo Pedro Galdino, obrigado pela sua participação e obrigado também por estar na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Aqui está então Marcos com o tema Dona do Meu Coração. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Pensando em você, me sentindo tão sozinho, louco pra te ver. Você tá fazendo falta, tá doendo tanto. Já perdi a conta de quantas vezes liguei, quantas cartas e mensagens eu te enviei. Em cada verso estava escrito quanto eu te amo. Você não sai da minha cabeça. Eu passo o tempo todo pensando em você. Confesso que eu tentei. Não consigo te esquecer. Você tá fazendo falta, tá doendo tanto. Já perdi a conta de quantas vezes liguei, quantas cartas e mensagens eu te enviei. Em cada verso estava escrito quanto eu te amo. Você não sai da minha cabeça. O tempo todo pensando em você. Confesso que eu tentei. Não consigo te esquecer. Estrela perdida. 14:55, vamos já ficar com o meu último pedido desta minha primeira hora da nossa amiga ouvinte e sócia Fernanda Margarida. Ela que me pede um tema à minha escolha para dedicar a todos que estão presentes, a todos que estão na escuta da rádio, toca a dançar. Fernanda Margarida, muito, muito obrigada, aquele beijinho para si. Um grande abraço também para o senhor, seu marido, o nosso sócio também. Muito, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Eu escolhi o tema, este mais recente trabalho na voz de Micaela, com o tema Sedução, um tema espanhol muito bonito mesmo, espero que você goste. E obrigado mais uma vez pela participação. Horas em Portugal e na Madeira, menos uma nos Açores. Boa tarde com Jorge Carvalho.

a Câmara Municipal de Matosinhos. Patrocínios ACCM, Associação das Coletividades de Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta da Freguesia de Matosinhos, Leça da Palmeira. Apareça, marque presença para estar presente na Festa do Imigrante da Rádio Toca Dançar, dia 10 de agosto, entre as 15 e as 20 horas, no Parque Basílio Teles, em Matosinhos. Passe por lá para estar com todos. Boa tarde com Jorge Carvalho. Desde Orléans, França, para todas as comunidades portuguesas. O vosso amigo, diretor-doutor Jorge Carvalho, está de volta desde aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Mala de cartão. Cartão. Pois é, depois do sinal horário e os compromissos publicitários, o locutor Jorge Carvalho está de volta para ficar com todos vós até às 17 horas, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Boa tarde a todos que se vão juntando à nossa companhia, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos a vocês que nos escutam aqui na sua rádio Toca a Dançar. Muito, muito boa tarde a todos, Bruno Bonifácio, muito boa tarde, meu amigo, e seja também muito, muito bem-vindo. E vamos começar, vou começar com mais um pedido, mais uma dedicatória que também chegou pelo 913180788 da minha moderadora Teresa Fernandes, ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Deixem-me ver antes por aqui que está mais à frente dos meus olhos. Teresa Fernandes, ela que me diz: boa tarde, Jorge, estou na tua companhia pela aplicação, pois já recomecei hoje o trabalho. Quando puderes, passa um tema para todos os que estão na tua companhia e para as minhas amigas moderadoras. Obrigado, beijinhos. Obrigado a eu, Teresa, e obrigado por estares na nossa companhia. Te desejo um bom retorno, como diz o francês. Um bom retorno ao teu trabalho, que tudo corra bem. Faz cuidado, que o primeiro dia é sempre muito complicado. Depois de umas merecidas férias, o primeiro dia é sempre complicado. E sabes que para a gente entrar na rotina, às vezes é preciso uma semana para a gente ficar afinadinho, como diz o povo português. Escolhi este novo trabalho na voz de Tânia. Sei que tu gostas da Tânia. Tânia, com o tema Não Penso em Mais Nada. Vamos ver o que é que a nossa moderadora Teresa Fernandes anda a pensar. Vamos ouvir. Obrigada, Teresa, pela tua participação. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles, cada buraco que apanho, eles tapam. Boa disposição, sempre a música que mais quer ouvir. Olhe, Flácio, pá! E, bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, e nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Um programa apresentado e realizado por Jorge Carvalho. E voilà, c'est ça. Oh, mon Dieu! Mas vou falar do que a mim me tocou. Olhei para ti e nem sei explicar. Até o mundo deixou de girar. Foi o teu cheiro, não sei. O teu olhar, não sei. Mas de pensar em ti não mais parei. Pois desde que eu te vi, eu não penso em mais nada. Somente em ti. Mais nada.

assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Então bate, bate coração, louco, louco de ilusão, a idade assim não tem valor. Crescer vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver o teu primeiro amor. Creios, dão os seus passeios, fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Vamos ficar com mais um pedido, com mais uma dedicatória. Pedido este que me chegou através, vou abrir uma exceção, através da comunidade Mala de Cartão. Não estou a receber pedidos por aí, mas como é a primeira vez, Isabel Gorete Teixeira, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem: boa tarde, tudo bem? Aqui estamos bem, só o tempo está péssimo, mas vamos amanhã. Peço-lhe uma música de Matias Damásio à sua escolha. Obrigado. Obrigado eu, Isabel Gorete Teixeira, pela sua mensagem. E obrigado também por seguir a comunidade Mala de Cartão. Vamos então ouvir este mais recente trabalho na voz de Matias Damásio e Ana Josi, com o tema Meu Coração. Você ouve, você gosta, nós tocamos. Chega, andei pito. Não estava combinado, nem planejado, mas eu não consegui evitar. Sei que é muito cedo e dá um medo, mas eu já não consigo disfarçar que o meu coração acelerado chama pelo teu nome. E eu estou desesperado pra te ter pra mim. Encontrei no teu olhar um lugar para ficar. Estou pronto pra te amar. Pode amanhã a chuva não cair. Mas hoje é tempo. Pois é, foi assim que deixamos para trás este bonito tema na voz de Matias Damaso e Ana Jonsi, com o tema Meu Coração, a pedido da nossa amiga Isabel Gorete de Teixeira. Pois é, como vocês me estão a chamar egoísta, eu não sou egoísta não, este próximo tema, estes beijinhos eu vou-os partilhar com todos vocês, há um bocado não partilhei com a Fé, mas agora sim vou partilhar estes beijinhos com todos vós. Aqui estão os meus beijinhos para todos vocês. Pois é, estes beijinhos e outros combinam a voz de Rebeca, o mais recente trabalho que saiu para as plataformas este fim de semana. Rebeca, com o tema O Beijinho Português, dá-me um, dá-me dois, dá-me três, é o melhor, é o do locutor Jorge Carvalho. Espero que vocês gostem deste tema, como eu gosto também deste bonito tema na voz de Rebeca. Músicas da atualidade. Também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. Não me deixes só um beijo, dá-me um, dá dois, dá três. Porque amar deste jeito não me chega uma só vez. Não me deixes só um beijo, dá-me um, dá dois, dá três. Te desejo, mas eu quero que me dês. Dá-me um, dá dois, dá três. Dá-me um, dá dois, dá três. Porque o que se apaixonada não se contenta com pouco. E só um não sabe nada, dá despesa sem ter troco. E como diz o ditado, nosso povo tem razão. Eu te peço, dá-me conta. Pois é, dá-me um, dá-me dois, dá-me três, beijinho português na voz de Rebeca. Pois é, como vocês dizem que eu que sou egoísta, agora não vou dar beijinhos, mas vou dar sim. Quando vocês querem algo, alguma coisa, vocês meninas e vocês homens, é igual, é tudo igual. O ser humano, o cérebro do ser humano é tudo igual. Quando querem alguma coisa, o que é que vocês pensam logo em dar? Ambrósio, apetecia-me algo. Paramos para a senhora comer alguma coisa. Aqui está, o Ambrósio vai dar um chocolate mole derretido que dá bem mais prazer. Ambrósio? Diz, meu amor. Apetecia-me tomar algo. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E um chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo o que pedires é uma ordem que me dás. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Meu amorzinho, se me vê mais folgado, apetecia-me algo, diz-me sem ter demora. Eu de mansinho monto logo o meu esquema, preparo a minha cena, mostro o menu na hora. Queres um gelado? Eu dou. Um cafezinho? Eu dou. Se não for isso, a casa não cai. Ativo o meu plano B, boto o meu nome outra vez, e deste jeito a coisa vai, vai, vai. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E um chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo o que pedires é uma ordem que me dás. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Ambrósio? Traz, traz. Amorzinho, se eu não estou nos meus dias, fala-me em fantasias e o desejo me acorde. Visto o cenário que lhe dá mais consolo, sou chofer, sou mordomo e até ponho um bigode. Vai um gelado, eu dou. Vai um chazinho, eu dou. Se não for isso, a casa não cai. Ativo o meu plano P, mudo o meu nome outra vez, e deste jeito a coisa vai, vai, vai. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E um chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo o que pedires é uma ordem que me dás. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Ambrósio? Traz, traz. Yes, my darling. Apetecia-me tomar algo. Os teus desejos são ordens, meu amor. Tenho um desejo. Que desejo, coração? Queria algo bom. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E um chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo o que pedires é uma ordem que me dás. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Ai, se queres um docinho, pede ao Ambrósio. As músicas da atualidade, também as pode escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as pode escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. Vou parar este tema porque tenho aqui uma mensagem para ler, e este tema é uma dedicatória. O nosso amigo ouvinte e nosso sócio João Paulo, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Boa tarde, amigo, sempre consegui mandar mensagem devido ao trabalho, não tenho podido entrar, mas estou sempre na escuta e, para não demorar, quando puder passo uma música a teu gosto para a Margarida, para todos vocês

outro alguém não soube dar o carinho que eu perdi. Não consigo viver sem ti. Sei que a vida para mim não vale nada. Só você e mais ninguém me faz feliz. Esse amor me faz sofrer, me alucina. Porque Deus me fez assim, viver para amar você. A saudade faz lembrar a todo instante que eu não poderei viver sem teu amor. Outro alguém não soube dar o carinho que eu perdi. Não consigo viver sem ti. Pois é, já tivemos por aqui alguns cantores que estarão presentes na festa do imigrante no próximo dia 10 de agosto, é já deste domingo 8 dias, por isso aponte aí na sua agenda e não se esqueça, passe por lá, passe por Matosinhos, dia 10 de agosto, das 15 até às 20 horas, vocês vão lá ter um elenco de luxo, vão ter lá com todos vós. Vão ter lá Jorge Bandeira, vão ter Costinha, Sérgio Moreno, Rui Tato, Miguel Moraes, Bruno e Zé Neves. Claro, para fechar a festa, Banda Divinos, que estará lá também com todos vós. A apresentação esta está a cargo pelo nosso diretor-doutor Elísio Santos e pela nossa apresentadora La Salete Moreira. Som e Luz está a cargo de Sisson. Temos lá os patrocínios ACM, Associação das Coletividades de Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, e a Junta de Freguesia de Matosinhos, Lessa da Palmeira. Passe por lá dia 10 de agosto, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Estarão lá com todos vós estes artistas e estarão lá também com todos vós maior parte do staff da rádio Toca Lançar. O mais importante não vai estar presente, mas pronto, estará presente para o próximo ano, se Deus quiser, e estará presente com de alma e coração, longe, mas sempre, sempre presente. Este tema que se segue, um dos cantores da casa, um dos cantores que já passa aqui para a rádio e toca na sala quase há 20 anos, um tema que o deu a conhecer, mas de que maneira? Ainda hoje é um tema que passa em muitas, muitas rádios. Estou a falar de Rui Tato com o tema Águas do Douro. Este tema eu vou aproveitar e vou dedicá-lo a todos vocês que estão na escuta, especialmente ao meu querido chefe, que já não cá está entre nós. Esteja ele onde estiver, que esteja bem, que esteja no seu merecido descanso. Vamos ficar com Rui Tato, Águas do Douro. Vou contar a história. Eu

219-240-335 ou ainda através do telemóvel 918-541-329. Oasis Real, Unipessoal Limitada, sempre ao melhor preço do mercado. Jorge Carvalho, desde Orleans, França, para todas as comunidades portuguesas. Estou de volta, o vosso amigo, diretor de todos, Jorge Carvalho, está de volta desde aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Mala de cartão. Cartão, cartão. Pois é, o programa Mala de Cartão está de volta diretamente aqui do estúdio de Orleão para todo o mundo. Para todo o mundo, o meu olá, boa tarde, bom dia ou mesmo, boa noite. Vamos continuar com mais um pedido que me chegou até ao sinal horário das 16 horas. Peço que não me envie mais pedidos, nem mais dedicatórias, por favor. Obrigado a todos aqueles que participaram, o meu muito, muito obrigado. Deixe-me só ver se está por aqui mais algum pedido pendente. Não, senhor, está o seu, é o seu que vai já seguir, é o seu que vai já seguir, Maria Jesus. Como eu estava a dizer, vamos ficar com mais um pedido e mais uma dedicatória que nos chega da nossa amiga Maria de Jesus, que me pede um tema de Roberto Carlos à minha escolha. Pois é, como é da minha escolha, aqui está, vamos todos cantar e dançar o Verde Gaio. Vamos todos apanhar o Verde Gaio. Cuidado com o gaio, o gaio cagaio, deixai-o cagar, o gaio é muito difícil de o apanhar. Vamos ouvir este bonito tema na voz de Roberto Leal. Quatro castanhas assadas, quatro pingas de aguardente, quatro beijos de uma moça, deixam o rapaz bem contente. Ai, o verde gaio, ai, os astras, tras, queira o meu amor, que sou bom rapaz. Ai, o verde gaio, ai, os astras, tras, o meu verde gaio, que eu tenho pus. Troquei os meus olhos verdes por outros acastanhados, agora todos me chamam. Ai, o verde gaio, ai, os astras, tras,

Pois é, deixámos assim para trás o momento Bate, Bate, Coração. Pois é, estes três lindíssimos temas. Também sou um romântico, quando quer, também sou romântico. Obrigado a todos vocês, pelas rosas, pelos presentes. Gratidão mesmo a todos vocês. Muito obrigado por estes 93. Obrigado por estes 93k de Tap-Taps. Muito, muito obrigados a todos vocês. É segunda-feira hoje, Maria de Jesus. Hoje é segunda-feira, início de semana. É complicado. Os centros de saúde estão cheios. Estão muito cheios os centros de... E este próximo tema vou dedicar a todos aqui presentes na minha live, a todas que estão fora da live, que estão na escuta da rádio e toca na chave, especialmente para todas as meninas, para todas as senhoras que estão na escuta do programa Mala de Cartão, pois não digam que não sou simpático. Vamos ficar com este bonito tema, porque eu sei que toda a mulher gosta de carinho. Quem é que daqui não gosta de carinho? Como eu sei que vocês gostam todas de carinho, aqui vai este bonito tema na voz de Micael Vingança. Toda a mulher gosta de carinho, tipo casa, carinha, carro, carinho, sapatos, carinho. Vamos ouvir que ele canta bem melhor que eu. Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro, carinho, sapato. Mulher gosta de carinho. Eu descobri que a mulher gosta de carinho, carro, carinho, sapato, carinho, vestido, carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que a mulher gosta de carinho, carro, carinho, sapato, carinho, vestido, carinho, jantar bem carinho, e o homem tem que ter um dinheirinho. Ah, se tens dinheiro ela não te vai deixar, porque com ele tu podes até comprar no seu coração um lugar para morar. Eu já falei que a mulher gosta muito é de gastar, e só assim tu podes conquistar e nunca mais te vai largar. Eu descobri gosta de carinho, carro, carinho, sapato, carinho, vestido, carinho, jantar bem carinho, e um homem tem que ter um dinheirinho. Descobri que a mulher gosta de carinho, carro, carinho, sapato, carinho, vestido, carinho, jantar bem carinho, e um homem tem que ter um dinheirinho.

agora aqui está o mais recente trabalho de Bombocas, Tum Tum Tum. Sozinho e não tens ninguém. Bem, não tenhas medo de falar de amor, pois quando se ama é tudo verdadeiro. Ficas sem jeito, sentes calor. Já que tens vergonha de me seduzir e não tens coragem para me beijar, vou ter que ser eu ir à tua casa. Tomei cuidado, estou a chegar. Já esse caminho para a minha retinha final, mas sem antes agradecer a quem participou nesta tarde de segunda-feira, 28 de julho do ano de 2026, 25, 26, só para o ano, que torna a ver o 28 de julho só para o ano, é que volta a ver. À meia-noite termina este dia e só para o próximo ano. Agradecer à nossa amiga Rosa Marques, Mariana Matias, Luís Faria, Paulo, Marco, Pedro, Goldino, Fernanda, Margarida, Marisa Gomes, Teresa Fernandes, Isabel Gorete Teixeira, João Paulo, Maria de Jesus, muito, muito obrigado a todos vocês. Obrigado também à nossa moderadora Marisa Gomes, que está aqui nessa linha de chat, nosso amigo Domingos, muito obrigado por estarem estas três horinhas na minha companhia. Agradecer a todos vocês, muito, muito obrigado por tudo. Obrigado também a quem se encontra aqui na minha live, às minhas moderadoras. O meu muito obrigado a todos vocês. Estes dois temas seguidinhos são para vocês, como sempre. Vamos ficar com João Carreira e depois vamos ficar com o Cavalinho. E depois sim, vamos ir até ao céu e eu volto depois para me despedir de todos vocês. Obrigado por estarem na nossa companhia, obrigado também por este 104K, gratidão a todos vocês. Princesas lindas do meu coração, vamos ser mais sérios, princesas. Ele nasceu para ser diferente. Ele sonhou um mundo sempre melhor. Na sua vida o paizinho e mãezinha foram aqueles que lhe deram a cor. E nos diretos ninguém resiste, no truca-truca a partilhar. Maravilhosas vai ser de gritos, as avestruzes vão acabar. Porque o João Carreira é o melhor, melhor cabeleireiro em Rio Maior. Com o João Carreira, sempre assim, loucura e alegria sem ter fim. Porque o João Carreira é o melhor, melhor cabeleireiro em Rio Maior.

Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão desta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Muito obrigado a todos vocês pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. Um obrigado especial às minhas moderadoras, Teresa Fernandes, Marie Celeste, Rosário Correia, Marisa Gomes, Salete Pinheiro. Muito, muito obrigado a todos vocês. Nosso amigo Maria, muito, muito obrigada. Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos que por cá passaram. Obrigado a todos que se encontram aqui e na rolagem também. Muita gratidão a todos vós. Pois é, eu amanhã não vou poder cá estar. Eu voltarei, se não for antes, na próxima quinta-feira. Se assim eu puder, cá estarei na quinta-feira, a partir das 9 até às 12 horas. Por isso, eu desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, porque o resto o universo traz, mas cada um de nós tem que correr atrás. Fiquem bem, fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser, e continuação de uma ótima semana para todos vocês. Gratidão a todos vocês.